Vocês gravaram algum CD quando eram crianças? Gravamos, gravaram, a gente gravou, né? acho que você até acompanhou na época, Rafael lembra, a gente começou a gravar e tal, mas não chegamos a lançar e não teve a repercussão que esse CD está tendo agora. Sim, porque esse agora, mesmo porque vocês já estão mais maduros, já mudaram de voz, né? É como diz meu pai, tá saindo dos coeiros, né? Já estão agora mais adultos. Eu gostei demais vocês, a performance de vocês no palco, tocando violão, cantando. Muito bem, viu? Se eu tocasse 10% de violão que você toca, viu, Gabriel? É isso, Digão. Eu tava feito na vida, viu? Que é isso, velho. Mas olha, vamos cantar porque os nossos ouvintes com certeza estão curiosos para ouvir vocês cantando. Quebrado pegador. Como é que é essa história? O cara tá quebrado, mas pega tudo, é? Rapaz, essa história retrata direitinho o Lucas Gabriel. Acabou que tá quebrado, mas tá pegando. Então vocês são dois cabras danados? Dois cabras danados. Danado e pegador. Ó, quebrado pegador, Hilux. Por que Hilux? Porque no refrão. É justamente a parte que identifica a música. Ah, tá. O pessoal falou, por que não coloca Hilux? Ah, não sei o que. Então vamos colocar, então. Então vamos ouvir, então. Cantam no Mundo Sertanejo. Beijo, Lucas e Gabriel, lançamento aqui pra todo o Brasil, pra todo mundo. Quebrado pegador. Eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, sim. Mas sabe por quê? Eu não tenho grana, mas sou cara pegador. Só ando tranquilo e quem não anda as cobrador. E na minha carteira não tenho só tostão. É que o meu negócio é com cheque ou cartão. Eu não tenho grana, mas sou cara pegador. Só ando tranquilo e quem não anda as cobrador. E na minha carteira não tenho só tostão. É que o meu negócio é com cheque ou cartão. Comprei uma Hilux a perder de vista. Tô ansioso, mas é pra meter na pista. Tô quebrado, mas eu tô pegando. Essa moleza, meu amigo, eu vou levando. Comprei uma Hilux a perder de vista. Tô ansioso, mas é pra meter na pista. Botei o som pancada, comendo 100%. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro. Rapaz, maravilha. Que performance, vocês estão de parabéns. Que obrigado, música boa, hein? Legal. Vamos bombar esse trem aqui na nossa rede de rádios. Música do nosso amigo Leozinho Cheyenne, lá do Piauí, lá de Teresina. Maravilha. Um abraço a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de todas as emissoras de rádio que exibem o nosso programa pelo Brasil inteiro. Ó, vamos tocar essa moda aí na programação local de vocês, viu? Quebrado desde pegador. Já te agradeço. Quebrado pegador. Isso. Um beijo, minha querida Maísa Pereira e Montezuma, Minas Gerais, ouvindo o nosso programaço. Muito obrigado, meu amigo Ed Santos, em Salvador, Bahia. Meu amigo Dailton Nascimento, aí da Rádio Supernova Atividade, em Santa Rita de Cássia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Os meus amigos Lucas e Gabriel, hoje, abrilhantando o nosso mundo sertanejo. Mas de quem é a autoria dessa música? Do Leozinho Cheyenne, um amigo nosso que tem a banda Cheyenne. Lá no Piauí, em Teresina, ele que deu de presente essa obra pra que gente. Que legal, uma bênção, né? Tá parabéns, dando certo pra caramba, parabéns. Diego, graças a Deus. Parabéns. Olha, daqui a pouco, olha, atenção, vocês contratantes do Brasil inteiro. Vamos ficando atentos aí, porque daqui a pouquinho os contatos para shows dessa dupla que canta bonito. Porque agora eles vão cantar mais uma música do CD. Aliás, esse CD é o segundo ou terceiro da carreira? Terceiro da carreira, né? Estou aqui com ele em minhas mãos, aqui uma capa muito bem produzida. Obrigado. São 16 músicas bacanas. Vocês estão de parabéns. Muito bem produzido. Mesmo, só lembrando, viu? A produção é toda nossa, Diegão, mesmo, tudo. Aliás, né? Daqui a pouco você vai falar também desse trabalho seu como produtor. Nós temos, apesar, né? apesar de tão jovem, garoto, já é produtor, arranjador, tem um estúdio muito bacana em Águas Lindas, em torno de Brasília, né? Exatamente. Muito bem, vamos cantar Fantasia? Vamos lá? Olá, cantam, vamos lá. Lucas e Gabriel. Lucas e Gabriel, Fantasia! Mas que sorriso é esse que ilumina meu dia? Como é bom ter tua companhia. Mas que olhar é esse que me rende, me prende?

onde vamos ficar a conhecer os grandes nomes da atualidade, sem deixar de esquecer todos aqueles que fizeram o percurso desta filosofia, deste género musical. Festa Funk, com muita animação, aos sábados, às 14h, com DJ Danilo e Natália Oliver, no Canal 2 da Antena Web. Aos domingos, pelas 21h, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 21h, no Canal 2 da Antena Web. Os últimos 2 milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, vamos conhecer 2000 ans d'histoire, 2000 anos de história, durante 30 minutos, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã no Canal 2, não perca 2000 ans d'histoire. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Um abraço ao seu amigo Raimundo, em Zedoca, Estadão do Maranhão, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Raimundo, a todos vocês, o nosso muito obrigado. A minha querida, os meus queridos amigos, Zé Canhoto, a Vanessa, com Tarde Sertaneja, aí na Rádio Difusora AM de Juara, Estadão do Mato Grosso, jogando o nosso programa para todo o estado, abrangência em todo o estado. Nosso amigo José Cordeiro, inclusive, já organizando shows para Diego Valadares aí em Juara. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, viu, pela parceria. Os nossos amigos Lucas e Gabriel, hoje no Mundo Sertanejo. Meus amigos, ô Gabriel, diga, conta para nós aí, para os nossos ouvintes, como é que é o seu trabalho de produtor. Pois é, rapaz, eu tô lá com o estúdio lá, começou assim, gente novo foi pro estúdio e tal, e o CD não ficou do jeito que a gente queria. Eu peguei e falei, bicho, quer saber? Vou começar a mexer com esse trem. Aí comecei a estudar e veio dando certo, aí comecei a gravar, gravei meu CD, gravei o segundo. Olha. Aí peguei e gravei esse terceiro agora, que deu repercussão. Muito bem. E a galera tá curtindo pra caramba o esquema de produção e tá vindo todo mundo gravar comigo. Parabéns. E os contatos pra shows são os mesmos? De repente o artista quer fazer um trabalho de produção com você, gravar um CD com você no seu estúdio, os contatos são os mesmos? Não, são outros. Em relação ao estúdio, eu dou outro telefone, para shows a gente trata com outro. Então, maravilha. Telefone, é. Já, aproveitando o ensejo, então fala o telefone para falar com o Gabriel, produtor. Isso, é 61-8599-9995. 8599-9995. 9995. Isso, é 8599-9995. Esse mesmo. É fácil demais. Ó, vocês têm um modão aqui no CD. Tá na faixa. Deixa eu ver aqui o número da faixa. Como é que é o modão aqui mesmo? Fruta é, proibida. A fruta faixa proibida, isso, né? Tá aqui na faixa 11. Exatamente. 11 do CD. Canta um pedacinho dela aí pros nossos ouvintes ao vivo. Vamos cantar Fruta Proibida. Essa música cheira a bala, né, parceiro? Pensa num caboclo que vai levar um tiro bonito se acontecer. Vamos Sigo. Como é que pode a gente apaixonar por quem já é de outro? Como é que pode a vida da gente ser tão caprichosa? será castigo do pecado antigo de Adão e Eva. Porque comeu a fruta proibida e achou tão gostosa? Por que será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Porque o amor, quando não pode ser, o coração adora. O lado esquerdo cheio de paixão dói igual ferida. A gente chora, chora, chora muito e a dor não melhora. É isso aí que acontece comigo, se eu tenho rema do pecado antigo. Querer demais a mulher de um amigo é coisa perigosa. Será, meu Deus, que esse é meu caminho? Gostar de alguém que já tem o seu ninho, porque a fruta do quintal vizinho é muito mais gostosa. A fruta do quintal vizinho é mais gostosa, né? A fruta do quintal vizinho, ó, é sempre mais gostosa. Quando eu era garoto lá no interior de Minas, eu gostava de pular a cerca pra chupar melancia, laranja do vizinho, era muito mais gostosa mesmo. Rapaz, tem sentido. Não é, cara? Parabéns, Lucas e Gabriel. Enquanto vocês tomam a aguinha, vamos ouvir do CD de vocês, Doidão! Vamos lá! Doidão, loucão, pressão, meu negócio é farrear. No meio da bagaceira, a bebida não vai faltar. Tô bancando a farra que tá cheio de mulher. Vai rolar a maior festa, só não entra quem não quer. Entrei no bar, doidão, liguei meu paredão. A festa tá maneira, tô na maior curtição. É fim de semana, desligo o celular, enche o carro de mulher. Tô a fim de beber suar, dançando, subo na mesa, vou agitando. E a mulherada tudo doida me azarando. Enche o meu copo, chama atenção. E a mulherada me chama de gostosão. Doidão, loucão, tesão. Meu negócio é parria. No meio da bagaceira, bebida não vai faltar. Tô bancando a barra que tá cheio de mulher. Vai rolar a maior festa, só não entra quem não quer. Gatinhas tudo doida me olhando. E os biriteiros tão parado invejando. Tô nem aí, sou mais eu nessa parada. Esse é o meu estilo, é minha pegada. Entrei no bar, doidão, liguei meu paredão. A festa tá maneira, tô na maior confusão. É fim de semana, desligo o celular, enche o carro de mulher. Tô a fim de beber suar, dançando, subo na mesa, vou agitando. E a mulherada tudo doida me azarando. Enche o meu copo, chama atenção. E a mulherada me chama de gostosão. Doidão, loucão, tesão. Meu negócio é farria. No meio da bagaceira, bebida não vai faltar. Tô bancando a farra que tá cheio de mulher. Vai rolar a maior festa. Doidão, loucão, tesão. Meu negócio é farria. No meio da bagaceira, bebida não vai faltar. Tô bancando a farra que tá cheio de mulher. Vai rolar a maior festa. Só não entra quem não quer. Chatinhas tudo doida me olhando. Os biriteiros tão tarado invejando. Tô nem aí, sou mais um nessa parada. Esse é o meu estilo, é minha pegada. Doidão, loucão, tesão. Meu negócio é parria. No meio da bagaceira, bebida não vai faltar. Tô bancando a farra que tá cheio de mulher. Vai rolar a maior festa, só não entra quem não quer. E só não entra quem não quer. E vai rolar a maior festa. Doidão. Aí ouvimos Lucas e Gabriel cantaram bonito, Doidão. Que moda boa também, rapaz. Legal, né, cara? O CD de vocês está simplesmente bom demais. Obrigado, Diego. A gente parabéns, agradece. Viu? Que Deus abençoe. Ô, Lucas e Gabriel, para contratar o show de vocês para o Brasil inteiro, nossos contratantes aí para claro. Shows de prefeituras, casas noturnas, ginásios. Relório, show de supermercado, estádios, tudo toca. Fazer show estádio. Estádio, tudo. Circo, tudo. Circo. Qual o contato? É, telefônico e redes sociais. Claro, 61-8442-3481. 61-8442-3481. Esse aí, fala com a gente. 3442-8442-3481. Isso, em contato em redes sociais, tem o Facebook, Lucas e Gabriel. Tem o meu pessoal, que é Gabriel, Lucas e Gabriel. E o dele, que é Lucas, Lucas e Gabriel. Procurando a gente lá, tá tudo certo. O site já está no ar? Tá em construção. Mas a galera pode acessar que conta, gera visualização. Ajuda nós a chegar lá no topinho do Google. Tá certo. No Facebook já fica sabendo tudo de vocês, né? Já sim. A gente e olha, muito obrigado a vocês por terem vindo. A gente que e agradece, vocês vão estar essa semana também com os nossos amigos Leandro e Ricardo fazendo festa, né? Você vê que presente que a gente recebeu, cara. Então, pois é, que eu tenho a honra de estar com eles também no programa. Que Deus abençoe vocês, sucesso. Obrigado. Na vida profissional, vida pessoal. Vocês são dois cabra danado. Uma perguntinha básica: estão Diga. Casados, namorando, solteiros? Como é que estão? Solteiros. Solteiros. Graças a Deus, está todo mundo solteiro. Então a mulherada pode acessar o Facebook mais pode rápido. Pode acessar, né? Mais rápido, exatamente. Bom, meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe. Mais uma vez, o contato para show: 61-8442-3481. Lucas Gabriel, na sua cidade. Sucesso para vocês, meus amigos. Essa música vai no cavalinho. Esse é a faixa 16 do CD. É uma regravação, né? É uma regravação e graças a Deus no Goiás, nos estádios de Curumbá, Cocalzinho. Ô, galera de Cocalzinho, nós estaremos aí no sábado, pertinho de vocês, fazendo show. Muito bem. Em Cocalzinho Curumbá, nós temos a Vitória FM. Um abraço a todos da equipe da Vitória FM, exibindo o nosso programa em Cocalzinho, em torno de Brasília. Leva um abraço ao papai de vocês, nosso amigo Marcelo. Aí, Marcelão, um abraço, viu? Sucesso pra vocês. Vai no cavalinho, cantam Lucas e Gabriel. Vem passear no cavalinho com Lucas e Gabriel. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha pra não sair do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, não sai do galope. Dá palmadinha, não dá palmadinha, não dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu, dá palmadinha. Não dá palmadinha, não dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, rapaz, e agora quer fazer de mim seu cavalinho. Vem arrochar com Lucas e Gabriel. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha pra não sair do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, não sai do galope. Dá palmadinha, não dá palmadinha, não dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu, dá palmadinha. Não dá palmadinha, não dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Dá palmadinha, não dá palmadinha, não dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu, dá palmadinha. Não dá palmadinha, não dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.